Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! E muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu saí da gira, as minhas entidades ficaram todas lá, na minha casa, no meu trabalho, ou na minha diversão, ou no meu relacionamento, eu posso falar uma mentirinha, eu posso omitir as coisas, que o, minhas entidades só vai saber de mim na hora que eu voltar pro terreiro. É assim, seu Zé? Não, meu filho, a entidade já está com a pessoa. A entidade só vai pro terreiro para fazer um manifesto. Ah. Mas ela já nasceu com aquela pessoa, ela acompanha aquela pessoa em todos os lugares que aquela pessoa vai. Põe. Então, se a pessoa acha que a entidade só está com ele quando ele está dentro do terreiro, está muito enganado. Porque quando ele está no terreiro, ele está sendo vigiado pelas leis da casa. E quando ele sai do terreiro, ele vai estar sendo vigiado pelas entidades dele, que é pior. Nossa. Porque sabe que é lá fora que ele vai cometer os seus erros e o seu fracasso. Nossa. Entendeu, meu filho? É. Para depois ser cobrado. Não é? Sim. Se achar que ia entrar dentro da casa trabalhar, fechar a porta e da porta estando fechada para frente, pode fazer tudo e achar que está escondido, está errado. Sabe por quê, meu filho? Faz. Porque espírito é, como eu já disse no começo do nosso trabalho, o espírito é livre, não pertence a ninguém, é natureza. Então, aonde você vai, sempre tem alguém olhando você. Explica pra gente, seu Zé, se a gente é jurei a minha alma, um é pior que o outro. É, a gente ouve pessoas dizendo isso. Não. Explica, seu Zé. É uma besteira, é falta de conhecimento. Ah, lá. É a pessoa que fala isso, meu filho. É, não tem conhecimento. Porque nós pertencemos a todas as religiões. Nós não pertencemos a ninguém. Nós pertencemos ao universo da natureza. E se o universo da natureza é o abrigo de muitas religiões, nós não estamos no meio. Claro. Mas para nós estarmos no meio, nós precisamos ali também fazer parte da obediência, do estudo e da elevação para poder praticar um trabalho espiritual ali. Agora, como existe na vida de vocês aí tantas coisas que dizem que é poder da desigualdade, a minha é boa, a sua é ruim, a minha é boa, a sua é ruim, aquilo não presta, é aqui que presta, é. E acaba se vendo que nada presta, porque nada está bom para o ser humano, porque o ser humano é a coisa mais difícil de entender na Terra, porque por mais que as coisas são ofertadas, nunca está bom, fica difícil, né, meu filho? Fica, seu Zé. Fica difícil. Mas o catimbó é uma coisa muito boa. No, na Jurema, o senhor vem com o mestre Antônio Ferraz? Poxa, eu sou o mestre Antônio Ferraz. Poxa. Eu não conheço a Jurema, mas o que eu ouço falar é que é uma ciência sagrada. Mas, poxa, mas por que, que é uma ciência sagrada? Uhum. Porque ali você está mexendo com toda a inovação da natureza. É casca, é raiz, é líquido, é tudo, meu filho, é tudo, é tudo. É um animal. O animal não é para sacrifício, não. O animal é lavado, porque dentro da jurema, os encantados, ele não anda sozinho. Cada encantado da jurema tem o seu animal. Tem o seu animal. Porque o animal é uns olhos que não se cegam. Então, jurema é a essência pura. Então, as pessoas precisam respeitar um pouquinho. Então, é, o senhor acha que às vezes uma pessoa que se diz da Umbanda fazer um comentário desse é, só às vezes até representa mal a própria religião que diz professar? Poxa, eu não vou dizer nem que eu vou dizer assim que seja o querer glorificar e brilhar demais um lado e ofuscar o outro. Para que isso? Não há necessidade, meu filho. Quem sabe o que a sua casa é, não precisa agredir a casa dos outros. Quem sabe o que sua casa é, não precisa agredir a casa dos outros. Entendeu, meu filho? Entendi. Porque cada casa tem uma, a sua família para morar dentro dela. Um tem a cor branca, outro tem a cor azul, outro tem a cor amarela, e deixa de ter família morando ali. Não. Então só basta se sua casa é branca. Se a sua casa é boa, você respeitar o direito da casa que o outro mora. Isso é o seu. Não é se bater e dizer que é o melhor, ou fazer mal a outra dizendo que é o pior. Enquanto existe isso no pensamento das pessoas que fazem parte da religião, os valores da religião e das essências religiosas que foram deixadas por nós e pelos outros há muito tempo vai se perder. Porque quando nós começamos, não havia essa separação. E até hoje não há. Quem faz a separação são as matérias. Infelizmente. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Olha, só antes de eu focar em algumas coisas que a gente já discutiu antes, tem algumas coisas que eu quero perguntar sobre o que o senhor falou hoje. Eu respeito ela, ela me respeita, o médium me respeita, eu respeito ele. E o senhor falou um pouco sobre o jejum. Às vezes a pessoa ficou na cabeça, jejum, mas para que serve? E quanto tempo? O que que isso reverte na espiritualidade? O senhor pode explicar um pouco? Poxa, tio, o jejum é muito importante, meu filho, que é o jejum. É você acordar, abrir o direito de abrir seus olhos e ali você fazer a purificação do seu corpo, do seu banho. Com uma roupinha clara, leve, e não fazer o ajeito, não fazer o comedor. Até um determinado tempo do dia. Aí naquele tempo que você fala, eu vou levar meu jejum até um determinado tempo do dia, quando chegar naquele determinado tempo, você rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Santa Maria, e entregar o seu jejum ao seu orixá, ao dia do seu santo, entregar o seu jejum às mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza que pela aquele ato, o seu corpo vai estar tão purificado e fortalecido que você vai ter força para poder ali enfrentar qualquer obstáculo que vinha pela frente. O corpo necessita. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou deixar de comer logo cedinho pela manhã para fazer jejum com o espírito? Eu não, eu vou encher minha barriguinha. Não é assim? Que acontece. Mas aí a matéria vai se fortalecendo fisicamente, mas vai se enfraquecendo espiritualmente. Porque o jejum, quando você faz um jejum e entrega esse jejum, é para o seu espírito estar fortalecido e a sua matéria purificada. Viu? O jejum é para fortalecer o espírito e purificar a matéria. Só isso. E é importante para todas as pessoas que são médios entender que isso é necessário. Porque se você é filho de Oxóssi, o dia é na lua do Oxóssi. Tá. Se você é filho de Ogum, é na lua do Ogum que você vai fazer o jejum. Se você é filho de Xangô, é na lua de Xangô. Se você é filho de Oxalá, é na lua de Oxalá. Se você é filho de Obaluá, é na lua de Obaluá. E assim vai. Tá. E então não é que se deve fazer jejum todo dia de gira? Não, meu filho. Não. Você tem que fazer, tirar um dia para você jejuar, para você entregar ao seu Espírito. Tá. Eu não preciso ser todos os dias, porque nem isso Jesus Cristo quer todos os dias, não. É. Mas que seja uma vez a cada 7 dias é bom. É bom, Jesus? Porque é o dia do santo, né? Tá certo. E aí o seu pró-espírito vai estar fortalecido, o seu espírito vai estar feliz e a sua matéria purificada, né? Tá. Isso é muito importante, sim. Uma vez o senhor falou assim para mim, vou eu que você, a entidade que vai trabalhar com você, e eu sou muito justo, então seja justo também. O que o senhor quis dizer com isso? É que assim, quando uma entidade fala isso para um filho, é que a entidade espera do filho, sim, que eles nunca se misturem em coisas erradas, em fofoca, maledicências que vai prejudicar o outro. Não. Sim. É sempre ouvir dizer, olha, você está falando para a pessoa errada. Se você tem alguma coisa contra ali ou contra lá, não sou eu que vou dar o direito de você ter razão para falar por trás. Vai você lá e sente e conversa e ali arrume o jeito das coisas serem resolvidas. Esse é o certo. Porque às vezes tem muitos médicos que estão vestindo branco, mas estão ali perturbando a vida de um e a vida de outro. E a gente não gosta disso. Eu não gosto disso, sabe? Sim. Eu gosto de ver as coisas ali justas, centrada, verdadeira, ali ó, bonitinho. Por quê? Porque aquilo que você deixa crescer de errado, jamais conseguirá virar flores de coisas boas. Jamais. E se você ocupa uma entidade que é justa, é verdadeira, como é que você pode estar no meio do que é sujo? Como é que você pode estar dando oportunidade para que ele está crescendo? Então você vai estar desagradando as nossas leis. Você vai estar desagradando a Deus. E se você fizer isso, você acha que eu vou estar satisfeito? Não. Por isso que eu digo, seja correto e justo, que eu também vou ser correto e justo. Sim, sim. Porque o que é verdade, sempre duas verdades somará dois. Não é assim? É, nossa. E muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu saí da gira, as minhas entidades ficaram todas lá, na minha casa, no meu trabalho, ou na minha diversão, ou no meu relacionamento, eu posso falar uma mentirinha, eu posso omitir as coisas, que minhas entidades só vai saber de mim a hora que eu voltar para o terreiro. É assim, seu senhor? Não, meu filho, a entidade já está com a pessoa. A entidade só vai para o terreiro para fazer um manifesto. Mas ela já nasceu com aquela pessoa, ela acompanha aquela pessoa em todos os lugares que aquela pessoa vai. Então, se a pessoa acha que a entidade só está com ele quando ele está dentro do terreiro, está muito enganado. Porque quando ele está no terreiro, ele está sendo vigiado pelas leis da casa. E quando ele sai do terreiro, ele vai estar sendo vigiado pelas entidades dele, que é pior. Porque sabe que é lá fora que ele vai cometer os seus erros e o seu fracasso. Entendeu, meu filho? Para depois ser cobrado. Não é? Se achar que ia entrar dentro da casa, trabalhar, fechar a porta, e da porta estando fechada para frente, pode fazer tudo e achar que está escondido, está errado. Sabe por quê, meu filho? Porque espírito é, como eu já disse no começo do nosso trabalho, o espírito é livre, não pertence a ninguém, é natureza. Então, aonde você vai, sempre tem alguém olhando você. E aí vai cobrar as suas coisas. Vai cobrar, senhor? Vai cobrar. De que forma, seu Zé? Vai cobrar um médium indo para uma gira, para o incorporamento, e de repente sentir uma dor de cabeça forte, sentir uma ânsia de vômito, um peso nas costas. Já vai saber que a entidade que trabalha com ele, pelo erro que ele cometeu, não estava satisfeito, deu um castigo. Mas assim, tem várias formas de você ensinar a pessoa que não se deve mentir, que não se deve passar para trás. Às vezes o senhor, ele quer ganhar um dinheiro, ele quer ganhar alguma coisa na vida. O senhor só de dizer, olha, eu não posso te ajudar, se você não me ajuda, eu te ajudar. Ô, meu filho, ajudar uma matéria a conquistar suas coisas materiais na vida é de um valor muito grande, é. Mas seu Zé vai dizer assim para você, do que adianta ajudar uma matéria a conquistar as coisas na vida, se ela não consegue conquistar o lado da própria moral de ser verdadeiro, para ser obediente ao zelo de uma espiritualidade iluminada? Do que adianta? Se uma matéria dizer, olha, seu Zé, eu quero que o senhor venha trabalhar comigo, mas eu quero estar cheio de coisa boa. As coisas material vão faltar para mim. E eu vou dizer para ela, jamais eu vou trabalhar com tudo. Sabe por quê? Por quê? Porque teus olhos não enxergam, Deus não enxerga. Teus olhos só enxergam as coisas material. E se teus olhos só enxergam as coisas material, se eu sou enviado por Deus, como eu posso viver dentro do seu corpo? Nossa. É isso que eu vou dizer. Eita. Por quê? Porque a primeira ação de uma pessoa estar dentro de uma casa religiosa é os seus valores espirituais e morais. É saber, meu filho, que se começa cultivando a terra seca, para dela nascer uma árvore próspera. Porque sem isso, nada adianta. Às vezes, na ilusão daqueles que estão começando na religião, na Umbanda, ou seja qual for, quer dizer, eu vou entrar e vou ter ganhos, vou ter poder. Se engana, meu filho. Por quê? Porque nada acontece na vida de uma pessoa sem primeiro Deus pôr as mãos para acontecer. Nada, meu filho. Quando ele põe as mãos e diz assim, ó Antônio, vai lá, agora põe suas mãos para acontecer. Aí sim, meu filho. Agora pela vontade própria só da matéria, pelo egoísmo, pela vontade de achar que tem poder, que vai entrar no templo, vai trabalhar na Umbanda e a vida vai mudar para a riqueza. Nós, espírito, não. Nós podemos ajudar com uma foto de trabalho boa para você semear o direito do seu pão de cada dia. Nós podemos ajudar você a ter sabedoria para ir elevando, elevando, elevando seu conhecimento e chegar também a uma melhoria. Mas dizer, eu quero estar com você pelas coisas que eu posso lhe dar, eu vou lhe responder. Eu quero estar longe de você, porque você só quer me usar. Eu? E aquele que diz assim, não, mas eu engano o espírito. Isso aí é simples, eu consigo. Olha, meu filho, eu vou dizer a você assim. Aquele que diz que engana o espírito, acho que já se enganou até mesmo antes de nascer. Porque se é espírito e está com ele e vai em tudo que é lugar, como é que se engana? Só está se enganando a si próprio. Sim, tá certo. Mas é que como o seu Zé diz, tanta ilusão, né? Não. Tanta criação de coisa que não é verdadeira, vai se iludindo, não chega informação nenhuma. Mas para aqueles que acham que podem enganar o espírito nunca está enganado e nunca será enganado. Você está enganando a você e está deixando de viver o melhor que Deus acreditou que você pudesse viver. É isso. E quantas pessoas que se enganam, que enganam a si mesmas, que dizem assim, olha, eu estou assistindo o seu Zé Pilintra, o seu Antônio Ferraz, o Juazeiro do Zé Pilintra, e estou gostando muito, mas eu gostaria é de conhecer a Macumba, a Umbanda, conhecer, me aproximar e ver, eu gosto muito disso, estou gostando, está na energia, mas o que os outros vão pensar de mim se eu entrar na Umbanda e vão me chamar de macumbeiro? Que mensagem o senhor tem para esse povo que está no coração ali, seu Zé? Está no passo de se abrir para esse mundo. E está dizendo assim, ainda com meio de vergonha de ser chamado de macumbeiro. Eu vou dizer assim, acho que com a permissão de meu padre Cícero, meu Juazeiro, minha Nossa Senhora Santana, mamãe, aquilo que tu carrega no coração é só tu que sabe o que sente. Aquilo que falta para tu é aquilo que tu sabe que nas mãos tu não tem. Aquilo que tu busca enxergar pelos olhos e não consegue ter enxergando pelos olhos dos outros, nunca vão ser seu. Então, meu filho, macumba, como é dito, banda, catimbó, é para aqueles que nascem com o coração elevado para servir. E não aqueles que querem. Então aqueles que sentem a vontade, mas têm medo pelo receio do preconceito dos outros, siga a luz da sua vontade, do seu coração. Pois as necessidades maiores e as fraquezas maiores que se sentem, não é os outros que deitam na tarimba com você e vai saber. Não é os outros que sentam para comer com você que vai saber. Não é os outros que andam pela estrada quando você abaixa a cabeça sozinho que sente por você. Então, no momento da decisão, no momento que você precisa saber que tem que seguir tua vida, saiba entender também que se seu coração pede, vai em busca da coité com água e beba, que você não vai se arrepender. Vai que não vai se arrepender. Não tenha medo. A Umbanda é coisa boa para quem sabe viver corretamente para o lado da Umbanda. Viu, mesmo? Bom, tá. Agora, para a gente finalizar aquele assunto também, se restou dúvida na cabeça das pessoas. Porque tem muita gente que vai ficar triste porque gosta tanto do próprio Exu, do seu Tranca-Ruas ou do seu Capa Preta, mas a própria entidade dessa pessoa, quando chega, ele se dobra tudo, se arca tudo, e ele não faz isso de propósito. E aí, às vezes, ele ficou um pouco triste depois que ouviu o seu Antônio Ferraz dizer: olha, vamos consertar com o tempo. Fala um pouco mais para essa pessoa, não ficar diluído e nem querer sair da Umbanda sozinho. Mas não precisa sair da Umbanda. Ah. Você precisa chegar até o seu zelador, até a sua zeladora, e dizer: olha, meu pai, minha mãe, minha entidade está vindo assim. E cabe ao zelador e à zeladora ir até essa entidade quando tiver manifestado e pôr a postura dele ser livre como ele é para trabalhar e aquilo entrar no íntimo pessoal da mente do médium para que ele possa captar aquilo e continuar trabalhando dessa maneira. Nossa. É isso que é necessário. Eu, quando você faz essas perguntas para eles, que você está fazendo esse trabalho, é justamente para esclarecer o que as pessoas, como vocês, estão necessitando dentro de uma religião que às vezes estão sem resposta. Estão trabalhando, mas quando sai do terreiro, fica aquele vazio, fica querendo saber o que não é ofertado. Então você, através de nós espíritos, está dando a oportunidade para que essas pessoas saibam. Então, em cima do que eu estou dizendo, eu não estou falando que está errado. Eu estou dizendo que um espírito não tem que fazer nada disso. Ele tem que ter a postura de um bom trabalhador. E quem vai ajudar é o dono da casa, é a dona da casa. Aquilo que se acostuma a viver, não quer viver de uma maneira diferente, porque já se acostumou. Mas aquilo que você entende que precisa transformar para ser melhor viver, viver melhor será. Viu, meu filho? Então isso tem que ser dito e não tem que ser esquecido. Porque a entidade, ela não precisa estar rastejando no chão, porque o chão foi feito para pisar e não se rastejar. Certo. E a entidade não veio para fazer isso. Sim. E me perdoe a minha franqueza. Não. O que falta é os próprios líderes religiosos de uma casa dar um bom auxílio aos seus, amparo aos seus filhos. Precisa isso. Acabar de dizer: ah, esse Exu é valente, esse Exu é bravo, esse Exu é isso, esse Exu é aquilo, por isso que ele vem assim. Não, nenhum Exu vem na Terra para ser assim, não. Nenhuma entidade vem na Terra para ser assim. Eu já escutei falar: olha, uma entidade vai vir, vai me jogar para um lado, vai bater minha cabeça no chão, vai bater na minha cabeça na parede. Que espírito de Deus é esse, meu filho? Que espírito de Deus é esse? Eu já vi médico ficar sapucanhando, pulando. Poxa, para que espírito quer ficar pulando? Não, meu filho. Se é espírito e veio para a terra, é porque já foi preparado para poder voltar. Então, o que falta são as pessoas dirigentes de uma casa, pais e mães, doutrinar seus filhos com a verdade. Isso é importante. Às vezes o coitado do filho nem sabe e o pai esquece de enxergar ele ali e precisa enxergar todos com igualdade, porque às vezes aquele mais simplesinho que está ali sofrendo é o que vai ser o melhor trabalhador da casa. Nossa. Entendeu, meu filho? Entendi, senhor. É os dirigentes espirituais, as mães e os pais que são culpados de deixar os filhos incorporados ali. Tá certo. Então aí, para ter certeza, assim que eu entendi bem. Às vezes, então, o que acontece, porque o próprio Benedito de Aranda falou: mas meu filho, nós não vamos ficar brigando com a cabeça do fio. Se o fio está condicionado, acha que a gente tem que vir assim, deixa ele, até que ele vai aprendendo. Poxa, mas olha que a divindade falou para você, meu filho. Se o filho acha, não é o espírito, é o filho que acha. É. Mas o filho, para mudar, quem precisa mudar o filho? Precisa. Quem precisa mudar o filho? Tem que mudar o condicionamento dele. O pai de santo mudando, a entidade tem condição de se expressar melhor. Tá certo, meu filho. Então, quem tem que mudar o filho é o pai. Quem tem que mudar o filho é a mãe. Então, a entidade está ali. Tá ali. Mas não é ele que está encurvado. A entidade está em pé, radiando, e deixa o filho lá encurvado. Entendi. Esperando o pai ou a mãe ir lá e dizer: não é assim, o trabalho é assim. Entendi. Entendeu? Sim. Então, vocês ainda projetam a energia. Porque às vezes é o jeito não de é entrar o... em sintonia. Oxe, isso não é o incorporamento. Não. Nós estamos ali em pé do lado, bonito e formoso. É. E o médium que está naquele pensamento, naquela vibração, ele faz aquela bagunça toda. Nossa. Porque não foi bem conduzido, entendeu? Óbvio. Por isso que dentro das casas religiosas, Olha, eu deixei de ser branco para ser preto ser branco. Aí eu vou soltar mais um pedacinho da minha língua. Vamos lá, vamos lá. Por isso que dentro das casas religiosas precisa se ter uma reunião, os pais e as mãezinhas, com os filhos, e dar doutrina, meu filho, dar ensinamento. Uma casa que não tem ensinamento para os seus filhos fora da gira, como é que pode ser uma casa boa religiosa? Nossa. Como é que você pode ofertar para o seu filho ser um grande trabalhador se você não deu o conteúdo do estudo aí? Não tem jeito, né? Você acha que eu sou o que sou, meu filho? Alinhadinho, formadinho, bonitinho. Você acha que eu não trabalhei demais? Não estudei demais para chegar até aqui? Sim. Você acha que tudo isso que eu trago para o cavalo e os demais que trazem para o cavalo, você acha que cavalo só está fazendo dormidor, comedor e bebedor? Não. Cavalo está limpo para o mundo. Cavalo está fazendo trabalho aqui, fazendo trabalho ali, palestrando aqui, palestrando ali, ensinando os médios aqui, ensinando os médios ali. Ensina como ensina, minha filha. Para quê? Para que esse também seja um grande trabalhador. Porque se o espelho da sua feição não refletir na água, como você pode dizer que a água foi limpa? Nossa. É a mesma coisa. É. Como você pode dizer que você teve uma formação boa e é um bom pai amanhã, uma boa mãe amanhã, se aquele que estava dando condição de formação a você não ensinou você a postura da vida? Nenhuma, não é, meu filho? Sim. Eita, já falei muito, né? É, imagina, seu Zé, estamos só começando. Oxe, mas eu vou tomar uma bocada. Não, mas olha, então, é, porque às vezes um pai de santo vai dizer assim, não, mas deixa ele, dali 7 anos, 8 anos, ou 10 anos, com a prática, ele vai se aprendendo sozinho. Meu filho, se não aprendeu na primeira entrada, não vai aprender daqui 7, nem 10, nem 20, nem 30. Oh, meu Deus. Porque a cabeça dele vai estar impregnada tanto daquele jeito, é, que como é que ele vai sair do vício que ele já entrou? Não tem jeito, né, meu filho? Tudo se faz da valia da primeira essência. É como o Senhor já está dizendo a você, seu Antônio Ferraz. É uma boa formação. Porque dessa boa formação ele vai ter uma conduta para ajudar aqueles que estão chegando a se agregar, a estar na igualdade e um bom trabalho. Agora, se achar que vai passar 7 anos, vai melhorar, vai piorar a situação. Vai piorar. Tem que começar a ensinar, é logo do comecinho. Chegou, já vamos ensinando. A doutrina é assim, assim, assim. Tá bom para você? Ah, tá. Não tá bom, então aqui não é seu lugar. Porque como é que você pode dizer que faz parte de uma religião sem você ter doutrina? Não serve para nada. Não gostar de estudar, por exemplo. É a mesma coisa o médium vindo da vistada, sem entrar dentro da casa e tomar o banho que é feito dentro da casa, pôr as roupas brancas e descer pro terreiro para trabalhar. Que energia boa que ele está ocupando, meu filho. Que energia boa que ele está deixando. Poxa, gente, olha, vamos deixar de besteira. Nossa. Então, o senhor sugere que, além da gira, da prática da Umbanda, tenha também o aprendizado, o momento de ensinar os filhos. Poxa, isso é necessário. Tem que se ensinar a postura, a doutrina. Tem que se ensinar as louvações, os cantos, as danças. Tudo isso faz parte de uma casa. E se faz parte de uma casa, quem está na frente da casa é que tem que dar ali a ajuda e o conteúdo para as coisas acontecerem. Agora, tem casas que o paizinho ou a mãezinha não vê valores nessas coisas. E vai deixando virando bagunça, bagunça, bagunça, e vai formando pai e mãe que já viveu naquele tempo ali, que não sabe de nada, e vai passar para outros a mesma bagunça. E aí os bons espíritos vão se afastando, se afastando, se afastando. E aí só vai ficando aí as coisas erradas. Tá certo. Eu? E como é que a gente identifica um bom zelador de santo? É assim, aquele que pegou um diploma dali 2 anos, já pode abrir uma casa? Poxa, para você poder abrir uma casa, meu filho, você tem que correr dos 7 aos 10 anos. Porque um médium, ele não consegue fazer sua formação religiosa para abrir uma casa antes dos 7 anos de consagramento. Porque no decorrer desses 7 anos é que ele vai ganhar todo aquele conteúdo que ele precisa para movimentar as energias espirituais de uma casa e da vida das pessoas que procurarem. E como é que vai fazer abrir uma casa se não teve essa formação? Uhum. Aí vira todas essas bagunças que você está vivendo e você está vendo por aí. É. Que você não desacredita, não deixa de acreditar, respeita tudo, mas no seu íntimo você sabe que não está certo. É. Você fica ali caladinho, mas sim, você sabe. Sim. Eu estou errado? Sim, não. Porque a gente leva, né, o respeito que o senhor ensina a gente ter onde a gente entra, né? Não é assim? Sim. Mas lá no fundo, lá no seu pró-espírito, não sou eu que vou julgar, porque não deve. Não deve. Mas você sabe já, pelo reflexo das coisas que você está vivendo, o que é certo e o que é errado. É. Deixa claro que eu não faria. Isso. Isso. Esclarece. E aí, gente, a nossa conversa está boa, né? Mas está cansado? Está aí, não? Está gostando? Está aprendendo, né? Eita, nossa, mas tá. César, que bonito, então. Saber que... É, às vezes a pessoa fala, nossa, isso não representa bem a Umbanda, falar, rosnar, unhar e ficar curvado. E agora o senhor passa essa ideia pra gente. Muita gente certamente vai desgostar, porque para alguns isso representa realmente o que a Umbanda sempre foi, mas alguns vão admitir realmente que o senhor Zé tá certo. Sabe, meu filho, aquele que quer seguir a Umbanda verdadeiramente, não vai desanimar. E não vai fugir dos seus deveres espirituais, pelo contrário. Vai dizer, graças a Deus, alguém me deu luz daquilo que eu precisava. É isso que vão dizer. Agora, aquele que realmente não nasceu para ser espiritualista, praticando uma energia espiritual, vai abandonar a farda que nunca serviu e vai embora. Deu para entender? Meu Deus. E quem busca uma banda, seu Zé, assim, dizendo, olha, eu vou lá porque o seu Zé abre caminho, Tiriri abre caminho, o caboclo me dá força no meu trabalho, eu vou lá porque assim ninguém vai me segurar na vida. Eu vou passar por cima de tudo, eu vou conquistar tudo que eu quero, vou ter dinheiro, mulher, saúde, vou ter tudo que eu quero, só preciso conquistar essas entidades aí. O senhor diz o que de conselho para essa pessoa que entra na banda com esse propósito? Poxa, está no propósito errado. Que nós falamos, né? Já falamos sobre isso. Está errado. Primeiro porque se for eu não vou chegar nem a rodear essa pessoa. Nem vou nem rodear. Porque eu não quero essa pessoa vindo para dentro do meu círculo espiritual, daquilo que eu sou, interessado em ver as coisas visíveis e deixando de viver o invisível que somos nós, que é a espiritualidade. Então para mim não me serve, não. Eu quero que entre alguém, primeiro de coração, para enxergar os valores espirituais e, na consequência do caminho da vida, alcançar aquilo que é de merecimento para poder obter. Só isso. Isso é mais um pedacinho complementar, né? Do que nós já arrastamos um tempo atrás, né? É. E é bom, às vezes eu pergunto assim, olha, a gente já pescou uma coisa... Olha, dá um pouquinho da jurema, tem uma jurema ali, não tem? Um pote. Dá um pouquinho da jurema para ele beber, para ele saber o que é jurema. Oh, sagrado. Ele falou do catimbó, falou da jurema, ele vai tomar um pouquinho da jurema. Olha, minha filha, tem um pote aqui, dá um pouquinho de jurema para ele tomar. Para quem está ouvindo, seu Zé? Tá bom, só vou beber um pouquinho. Para quem está ouvindo, é alucinógeno essa bebida? Oxe, não. Ah lá. Não é não, meu filho. É só feita de casca de fruto para purificação do corpo. Não vai deixar você nada, vai sentar nesse... Não estou com medo assim pessoalmente, mas se as pessoas ouvem, às vezes falam assim, não, mas a bebida que se toma na jurema, a bebida do Santo Daime também, não sei se o senhor já ouviu falar, é alucinógeno. Então já, o senhor já esclarece, é alucinógeno? Não, meu filho. Fala. É uma purificação tão boa. Você vai sentir um negócio descer tão leve, que vai correr o seu corpo assim tão leve, você vai falar, eita, coisa adocicada, coisa boa. Oh, meu Deus. Vai dar uma paz por dentro de você tão forte, que você vai se sentir bem. Eu só pedi para ela dar um pouquinho de jurema para você, que eu estou bebendo jurema aqui, viu? É jurema, essência? Isso aqui que eu estou bebendo é jurema. Oh. Da casca já sagrada. Oh, meu Deus. Viu? E dizem que a primeira vez que a gente toma jurema não esquece. Não esquece mais, você não vai esquecer. Jurema é um pau de ciência que todos querem saber. Pra aquele que não conhece Jurema, Jurema, Jurema, eu dou a você. Oh, eu, coisa boa, eu. E não se deve buscar em qualquer buraco, né, seu Zé? Não. Aqui eu tô recebendo de um mestre juremeiro. Essa Jurema que você vai beber, ela foi rezada pelos mestres juremeiros. Olha. Pelo boiadeiro também, Xambanga, na Jurema, viu? Então, essa Jurema foi rezada há muitos dias. Porque a Jurema não tem que ser feita agora e servida agora. Ela tem que ser rezada. E ali, pelo pote de barro, ela vai entrando ali, aquelas, todas as ervas sagradas, e ali é tratada pelos mestres, depois ali volta a abrir o pote novo, volta no tempo rezar, na sombra da árvore rezar e depois dá povo tomar. Eu só quero que você tome um pouquinho e depois você me diga o que foi que você sentiu por dentro, quando ela começar a descer assim, que tem aquela paz dentro de você. Nossa. Eu, é muito bom. Que maravilha, né, seu Zé? Então, é. Se hoje uma pessoa diz assim, olha, quero buscar a Jurema para eu poder ver espírito. Puxa, o que, que o senhor diz? Pode pôr, não tem mais não, minha filha. Tá difícil de tirar isso. É. Pode ter pra você sentir a coisa boa. Mas é muito. É docinho, seu Zé. Poxa. Eu achei que era amargo. Nossa, muito bom mesmo. Não é bom não, né? Mas o mais bom, então, que o senhor disse que aqui tem um elemento sagrado. Não é só a bebida em si. Não, meu filho, aí tem as raízes, tem a casca da Jurema. É rezado, é feito, é cultuado. E quando entra em contato com o perispírito, o espírito da pessoa, isso tem um efeito também. Tem a purificação. Oh. Tudo aquilo que está impregnado no seu corpo, dentro, no seu pró-espírito, com a Jurema se desagrega. Então, quando eu recebi o senhor como Antônio Ferraz Juazeiro José Pinto na Umbanda, eu também já fosse uma pessoa capaz de receber o mestre juremeiro. Poxa, que vai. Porque o senhor é o mestre juremeiro. Poxa, que vai. Mas isso não é para todo mundo. Normalmente uma pessoa que vai entrar tem que entrar na Jurema, fazer a cultuação para poder receber o mestre. Como é que é essa relação do mestre com o mestre? Meu filho, assim, olha, o que é Jurema? Jurema é o encontro do baião, do caboclo, do goiadeiro. Você está entendendo? De todos os povos. Nem incorporar ali, fazer a cultuação do índio, fazer a cultuação da natureza, dos elementares. Uhum. E aí se abre uma corrente. Uhum. Você ainda não incorporou um juremeiro. Uhum. Então, o que acontece? Meu cavalo vai fazer um catimbom a Jurema aqui. Uhum. Aí você vê. Isso. Aí você começa a escutar as rezas uhum. e as entoadas das cantigas da Jurema. Uhum. Daqui a pouco você está dançando no meio, com todos dançando em volta da Jurema feliz. Uhum. Daqui a pouco você começa a entrar ali no incorporamento leve, sem você perceber, uhum. o seu juremeiro já vai chegando. Aí você vai dizer assim, nossa, mas me deu um suado, estou suando, suando a energia do Jurema, que está ali perto de você, do juremeiro, que já chegando. Então, juremeiro, todos podem trazer um juremeiro. Todos desde o momento que faça uma passagem pela Jurema. Pelo catimbom. Porque se abre um elo para aquela divindade poder trabalhar ali em conjunto com todas as outras. Porque Jurema é o encontro dos povos. Baiano, caboclo, boiadeiro, tudo se encontra ali na Jurema. Viu? Aí vem lá o povo dos reis, dos reinados, né? Que é que são, quando você faz a Jurema, você coloca os copos de água, que são os reis e as rainhas. Viu? Você gostou, meu filho? Nossa Senhora, eu vou mostrar, se eu consigo mostrar aqui para as pessoas aqui, ó. O senhor já me ofereceu a bebida da Jurema. É. Oh, muito obrigado, viu, seu Zé? Muito boa, né, meu filho? Nossa Você senhora. Já bebeu Jurema, meu filho? Dá um bocadinho para ela ali, minha filha, para ela sentir o gosto da Jurema. Você vai ver que vai dar uma paz. Aí você não come carne vermelha hoje, não, tá? Aí você vai ver que vai dar uma paz assim, gostosa, por dentro. Você vai ver que tranquilidade que você vai sentir. Você pode ver que você vai bebendo, você vai sentindo o gosto da casca. É. Eu, vai purificando. Estou sentindo mesmo, seu Zé. É uma coisa que passa uma paz muito grande. Oxe, meu filho traz as coisas lá das terras, lá nos matos dele, lá e reza, e esconde as velhas, e esconde debaixo dos pés de planta que tem aí, reza. Para quê? Para trazer força, e a força é isso que você está bebendo. Ter o efeito apropriado do sagrado na bebida. É, meu filho. Ah, não. Tem todo um processo. Tudo. Essa é a verdadeira pontuação da jurema. Ah. Agora tem pessoas que fazem a jurema no mesmo dia e já põe a jurema para ser bebida. E não pode. Não pode. Jurema ela tem que ser cultuada para depois ser ofertada. Tá certo. Viu? Para que possa fazer a limpeza do corpo. Sim. É, e quanto a esse, às vezes as pessoas falam, estão ouvindo e falam assim, tá bom, falou da jurema, tá bom, tá bom. Fala um pouco do Santo Daime, vê se o seu Zé pode ensinar alguma Hoje coisa. Hoje eu não vou entrar no meu filho. Fala. Isso eu não vou entrar que não faz parte. Especialidade. Isso quem pode responder para você é o povo do Daomé, que é outro povo que entra aí que pode responder, eu não posso responder. Mas tá certo, mas tá gostosa essa jurema, seu Zé? Eu... Chama a bebida, chama jurema, a bebida mesmo. Tem jurema. O nome da árvore. Oxê? Tem o nome da árvore. Da árvore, que é a casca da jurema. É a casca da jurema. Por isso que te chama jurema. Que é a casca da jurema, é feita. Você pega a casca da jurema, prepara ela, depois vai fazer tudo, prepara e colocar dentro do pote de barro. Ô, seu Zé, aquela história que diz assim que quando Jesus nasceu e mandou matar todos os meninos, e aí veio o anjo e falou para Maria fugir dali. Colocou ela numa carrocinha, aí foi andando, foi fugindo, daí chegou os soldados que você está carregando aí, nada, nada, pode olhar, não tem nada. E o menino foi escondido embaixo de folha e casca de jurema. Essa história é verdadeira? Não é sagrada? Tá. É sagrada, por isso que ela é sagrada. Por isso que eu acabei de dizer a você, foi. Jurema é uma purificação do corpo. Isso, bebida, é sagrado demais. E eu aceitei de coração como um presente que o Senhor me dá hoje nesse dia, um presente maravilhoso, né? Não é todo dia que a gente recebe isso daqui como de uma entidade, um mestre do juramento. Poxa, isso aí é preparado por mim, pelo Jaguar Luna, pelo caboclo da casa, pelo boiadeiro da casa, é muito bem preparado. Bom, viu, minha filha? Não é bom? Poxa. Quanto à mediunidade, seu Zé? Isso ajuda o médium na jurema a sintonizar mais facilmente com a sua entidade? Poxa, ajuda. Ajuda, senhor. Ajuda. Tanto que faz a purificação, o sustentamento e abre o portal para que a divindade entre no corpo puro. É como você, em determinado momento, dentro de uma casa religiosa, ter cometido um ato errado. E o zelador e a zeladora sabem, e pegar algumas coisas no meio do mato, da mata, que sabe que serve, encantar aquilo, macerar aquilo e dizer, beba, você beber na hora que você está bebendo, o seu caboclo pega você. É isso que acontece. Nossa, que lindo. Eu, tudo dentro de uma circunstância sagrada. Tudo dentro de um estudo. É. Por isso que eu digo que é importante o médico ter conhecimento. É importante o pai e a mãe fazer as suas reuniões com seus filhos e ensinar, porque a natureza tem muita coisa boa para ser ofertada. Você está aqui e nunca tinha bebido jurema. Não. Você está dentro da religião e nunca tinha bebido jurema. Não. E está bebendo pela primeira vez. Sim. Então não é importante um zelador, uma zeladora saber que a jurema existe. É. Não é importante o zelador e a zeladora saber que numa festa de caboclo, numa festa que vai ser ofertado aos índios, aos antepassados, saber rezar uma jurema, fazer uma jurema e servir para as suas divindades trabalhadoras da casa. Não. E aos seus filhos. Está vendo como precisa ter estudo? Está vendo como precisa praticar o conhecimento verdadeiro? Agora se diz, mas aquele Zé, lá naquele pai de santo, está querendo fazer, mostra demais. É. Eu não estou fazendo você, é prova viva do que você está bebendo. Sim. Então, se todas as casas tivessem ali esse alimento para que pudesse dar aos seus filhos de fortalecimento, quantos médicos seriam fortes na purificação e na boa ação de um trabalho religioso? Muitos. Só por conta do conhecimento e esforço do próprio zelador. Exatamente, minha filha. O que mal faz uma bebida dessa que é toda natural da raiz, do mato, faz bem. Da casca? Qual é o mal que faz uma bebida dessa? Não faz bem. O Exu bebe, o Preto Rei bebe, todos bebem. Qual é o mal que faz? Não faz mal. Não é a falta de conhecimento? É. Para dizer, olha, vamos rezar uma jurema. Se você não tem o conhecimento, você não precisa ignorar e nem se envergonhar. É. Seja humilde e dizer, vou procurar quem tem, possa me passar, que é para me cultuar e fazer e ajudar quem eu estou ao meu redor e quem me procura. É simples. É simples. Mas às vezes o egoísmo é tão grande de dizer, eu não posso mostrar para os meus filhos que eu estou indo atrás de ajuda, porque senão eles vão dizer que eu não sei nada. Não. Você sabe, mas você está mostrando aos seus filhos que você está indo em busca de mais e mais para poder ofertar para eles. Isso é sabedoria. Olha. Viu? Certo. E não pode... O senhor acha certo, por exemplo, um zelador dizer assim, se eu passar o meu conhecimento para os filhos, eles vão acabar sabendo mais que eu. Poxa, qual é o filho que sabe mais do que o mestre? Aquilo que o mestre está passando para um filho hoje, meu filho, ele já tem mais tantos e tantos e tantos para passar lá na frente. Oxe. Nunca tem que ter esse pensamento. Meu cavalo não tem isso não, porque a sabedoria daquilo que ele foi formado para ser é extensa, é longa, é grande. Quem pensa assim está sendo egoísta. Ai. Viu? Porque se você não pode ofertar o conhecimento a um filho, como esse filho pode dizer que o pai um dia lhe ensinou alguma coisa? Nossa. Não tem como, né? Não. Como esse filho pode dizer que na casa onde ele mora, ela é boa, sem ele ter conhecimento? Nem tu. É, não dá. Ouve. Então, assim... Eu vou trazer algumas ideias de um outro diálogo que a gente teve para a gente se aprofundar um pouco, viu, seu Zé? Quando o senhor contou um pouco da sua vida, o senhor disse assim, que ensine vocês para que vocês, matéria, possam evoluir no conhecimento carnal. Quando o senhor chama as pessoas de matéria, o senhor se refere a um momento da experiência do Espírito, o Espírito encarnado? Quando eu digo matéria, é. É porque vocês estão em tudo que é materializado. Vocês têm o poder de tocar em tudo, de viver tudo. Vocês estão no plano aqui na Terra. Então, por isso que nós falamos matéria. Tá certo. Né? Porque vocês estão materializados. E tudo aquilo que vocês vivem aqui, nada mais do que é um grande aprendizado para que vocês possam fazer um estudo, a reflexão daquilo que nós estamos passando, para que possam aqui mesmo evoluir, para quando chegar o momento dessa partida, daqui para lá, você já ir com um grande conteúdo. É isso. Nada mais é do que isso. Matéria, vivendo no mundo materializado. Deu, meu amigo? Curtinha, mas bem respondida. E seria certo, seu Zé, entender que quando a gente volta ao mundo dos espíritos, a gente deixa de ser matéria e vira uma nova pessoa, com outro nome, outros costumes? Quando você sai do corpo físico, da matéria e vai para o plano espiritual, o seu próprio espírito, meu filho, já vai num processo que vai passar ali por aprender algumas coisas novas. Isso. Vai ali levando os seus ensinamentos, seus acertos, seus erros, aqui tudo junto. Uhum. Para que lá, junte tudo, faça uma purificação em tudo e que, se permitido for, volte uma sabedoria maior para ajudar quem precisa. Marinho João vira Maria, nenhuma Maria vira João. Quem é mulher vira mulher, quem é homem vira homem. Continua? Continua do mesmo jeito. É uma progressão lenta. De umas coisas que você vai ter que decorrer e passar ali. Sim. Para quando for dada a permissão, você voltar para reencarnar ou não reencarnar, vir como espírito. Certo. Então é um processo de transição. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha. E isso todos vão ter que passar, não tem como correr disso. Sim. Porque quando acaba a matéria, quem vive é o Espírito. É. E o Espírito vai levando tudo aquilo que a matéria fez aqui nesse mundo grande. Aí, seu Zé, mas como você é Espírito, vai levando tudo. Tudo que a matéria fez, quando o Espírito estava no corpo, também refletiu no Espírito. Como é que não tem como levar? Vai levar. Olha. Porque o Espírito vivenciou. Os olhos não enxergou, os ouvidos não escutou, a boca não falou, a mão não segurou, o pé não andou. É. Então o Espírito está fazendo tudo isso junto com o corpo. Sim. Porque se o Espírito sair, o corpo não se movimenta. É. Então quem é que está levando todas as ações? Não é o Espírito? É o Espírito. Então quando ele vai embora, ele vai levando um balaio, tudo aquilo que foi feito aqui. Aí lá é chegada a momento, a hora, a lua, de dizer, olha, isso aqui nós vamos purificar, isso aqui nós vamos trabalhar, isso aqui você errou, isso aqui você acertou. Os erros são maiores do que os acertos. E agora nós vamos trabalhar em cima para ver o que nós vamos fazer com você. passei daqui para frente. Tá certo, tá certo. Olha, você não vai se encarnar de volta. Você fez um bom serviço aqui, se comportou direitinho. Nós estamos dando direito a você de ser um espírito de luz para descer na terra e ajudar quem precisa. Vamos lá, vamos lá. Aí vai aprender mais umas coisinhas para poder vir fazer. Oi. É isso o processo. Então vale a pena se esforçar no bem, seu Zé? No bem? É. Se vale a pena, é. Tem que valer muito mais a pena. Porque o bem é todas as coisas boas, mesmo sendo ignorado pelos outros que acham que fazendo as coisas ruins podem viver como os espertos, livre para o mundo. Oi. Mas depois, quando vêm as cobranças, meu filho, aí aqueles que viveram humildemente para o bem vão estar livres de um sofrimento, e aqueles que fizeram os erros vão estar sofrendo, querendo encontrar os aceitos, e aí vai demorar. Entendeu, meu filho? Nossa, que daí tem que respeitar o momento certo de voltar para corrigir. Com certeza, mas às vezes nem é voltar, meu filho, vai corrigir é lá mesmo, quando chegar no nós lá. Tá. Porque às vezes chega tão enfermo, tão doente, e aí vai ser tratado por nós, vai ficar muito tempo no tratamento. Tá certo. Muitas coisas, hein? O senhor já viu alguém que depois da morte foi mandado pro... Ou foi mandado? Não, né? Se sintonizou com um lugar de sofrimento injustamente? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa pra você, como um Tony Ferrari, eu acredito. Sim. Injustamente ninguém semeia nada. Tudo semeado é porque merece levar aquilo que semeou. Então, só basta sofrer, só basta viver, para entender que mesmo se achando injustiçado, tem que se libertar da injustiça e viver melhor, porque lá, todos que chegam a vocês, todos, não chegam sendo injustiçados. Vocês, quando chegam lá, vocês já vão levando tudo que viveu aqui. E se tudo que viveu aqui você sabia o que era certo e o que era errado, e fez porque quis, e depois vai ser ali trabalhar tudo aquilo. Então ninguém lá leva castigo sendo injusto. Só leva castigo como merece. Tá, viu, meu filho? Tá dentro daquela sintonia, não tem como sair dali. Não tem. Isso não tem como, não. E o que a pessoa pode fazer já em vida? Até hoje ela já sabe, porque às vezes a gente fala assim, mas a pessoa não sabe que ela está fazendo mal. Tem gente que não sabe, seu Zé, que está fazendo mal. Meu filho, por Nossa Senhora, olha a Santíssima Trindade. Uhum. Tu enxerga, tá com os olhos abertos. Tô. Sabe aonde a mão tá pegando. É. Sabe o que tá levando, o que tá tirando. Sabe o que é errado. Depois quer dizer que é inocente, que não sabe o que tá fazendo. Vai enganar quem está ao seu redor. Eita. Na hora dessa conversa séria, treme na base, hein? Não é assim. Aí o sofrimento vem. Não é então, não existe isso. Aí errei quando não sabia. Errei porque não me alertaram, que não me deram oportunidade. Ninguém tem que dar oportunidade para você, a não ser você próprio, para fazer o seu acerto. Nossa. Porque ninguém nasceu grudado. Quem nasceu livre para viver no mundo foi você. Então tudo que é procriado e criado vem da sua cabeça, do seu imaginário, não é alguém que põe. Às vezes você diz, ó, fulano fez alguma coisa de errado que foi pela cabeça do outro, não é assim? É. Não, a cabeça do outro saiu e entrou no pescoço dele. Não. Ele foi pela cabeça dele. Foi dele. Dele mesmo. Dele mesmo. É. Então o único culpado é ele próprio. Eita. Não é assim? Sim. É ele próprio. Então, para que fazer uma enganação dizendo que foi iludido, dizendo que foi ali jogado? Não, ele foi porque quis, ele errou porque quis, e depois aguarde a sua ali também correção, que é possível. Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Às vezes as pessoas me encontram e falam assim, olha, Jefferson, você vai falar com o seu Zé, conte a ele, peça a ele para contar mais sobre o que ocorre no mundo espiritual. Então, seu Zé, o senhor já encontrou com alguém assim que depois do desencarne a espiritualidade falou, vai lá, Antônio Ferraz de Juazeiro. Encontre ele, diga a ele que ele precisa ouvir, e o senhor já sabe que vai lá, vai dar uma nota vermelha para ele e ele não vai gostar de ouvir. O senhor já encontrou com gentileza? Com meu filho, mais diversas vezes. É. Diversas vezes. O senhor pode contar uma situação que mais marcou assim, que a pessoa disse, não, não foi eu, não estava errado. Olha, meu filho, vou fazer um falado para você. Havia um menino, já bem maiorzinho, e ele gostava muito de fazer as coisas erradas, E aí a mãe dele dizia, olha, você não pode ficar fazendo isso, e ele fazia. Um dia a mãe pegou ele, levou ele para bem longe, e ele não se sossegou e continuou fazendo as coisas erradas. Aí ele pegou uma mula, você sabe que é uma mula, não é? Sim. Subiu em cima de uma mula e começou. Essa mula cegou, caiu num buraco, e ele caiu, e a mula caiu por cima dele. Ai. Matou ele. Ele chegou no mundo espiritual, passou pelo lado dos Exus, depois foi levado para um grau. E aí chegaram até ele e disseram, olha, tem um menino lá que eu gostaria que você fosse até ele. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava lá, numa rodilha, e eu chamei ele e disse, vamos conversar. E ele, fazendo conta que não estava bem ouvindo. Ah. Aí eu disse, aí vamos conversar. Ele fez conta, mais uma vez, que não estava bem ouvindo. Pela terceira vez eu disse, vamos conversar. E peguei ele, levei para um canto. Disse, olha, você sabe o seu trajeto de vida carnal. E o que você passou no mundo dos Exus. E o que você está sendo agora. E o que você precisa ser. Aí ele disse para mim assim, o que eu estou vivendo aqui é uma capa, como se fosse um ovo, para que quando eu tiver oportunidade eu estoure essa casca e fuja. E aí eu disse a ele, mas se você fizer isso, você vai sofrer. Aí ele me respondeu, porque aqui para mim não é o suficiente. Eu quero voltar lá para o lugar onde eu vim, que é para mim cumprir tudo aquilo que eu tive vontade e não consegui realizar. Aí eu disse para ele, mas quem foi o culpado de você não realizar tudo aquilo que você quis cumprir? Achou que deveria. Quem foi o culpado? Me diga. Ele se calou. E eu disse a ele, culpado, foi você mesmo. Porque você se usou para fazer aquilo que não era bom para você mesmo. Você esqueceu de entender que a vida era o sentido para viver. E quando achou que poderia caminhar léguas e léguas e léguas, no meio da estrada sua vida se rompeu. E hoje você diz que quer voltar. E do que adianta você querer dizer que quer voltar, se você já não tem mais o poder de ordenar aquilo que você vai fazer? Aí ele parou. Aí ele me disse, como é que o senhor se chama? Aí parou, pô. Aí eu disse a ele, me chamo Antônio Ferraz de Juazeiro. Sou da linha de Zé Pilintra. E como é que foi a sua chegada até aqui? E eu disse a ele, minha chegada? Eu não acreditava quando em terra que Deus existia. Eu não acreditava que tinha anjo, que tinha santo. Quando eu vi minha mãe partindo em cima de uma cama, eu clamei a Deus do céu e veio uma voz minha parar. Aí passei, fui viver. Também cometi meus erros, que eu era muito mulherengo. Gostava de uma quenga lascada. Muita coisa boa danada que eu gostava era de ver uma roda de mulher ao meu redor. Falei pra ele. Aí passei pelo processo dos Exus e vim para aqui e fui ofertando algumas coisas, eu fui aceitando, mas nunca usei o que você está usando, que é não querer ficar aqui e voltar para lá. Aí ele disse para mim, então o nome do senhor é seu Antônio. Falei, Antônio Ferraz de Juazeiro. E ele me disse, se eu poderia ajudar ele, eu falei, eu posso lhe ajudar desde o momento que você se permita ser sua própria ajuda aqui nesse plano. Aí ele me respondeu, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim, o que você tem que fazer? Primeira coisa é perdoar aqueles que você fez sofrer. Pedir perdão a eles. E perdoar eles. Por quê? Porque não foi eles que fizeram a sua vida ser do jeito que está. E que foi? Foi você próprio. Minha filha não tem nada para limpar aqui não. E aí, meu filho, ele obedeceu e eu levei ele para um grau a mais. E ali comecei a ensinar muita coisa a ele. E ele foi crescendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. E eu fiz ele se tornar um baiano. Aí ele perguntou para mim assim, seu Zé, como vou me chamar? Aí eu disse a ele, olha, você vai se chamar Mané Baiano. Você vai trabalhar para a linha dos Mané Baiano. Ele disse, é mesmo. Eu falei, é. E não esqueça, você tem um pé lá e um pé aqui. Aí ele perguntou, mas o que é um pé lá e um pé aqui? Eu falei para ele, você vai trabalhar com a ponta da faca na esquerda e um coco na mão na linha da direita, sendo baiano. Você está entendendo? Por que do lado da esquerda com um punhal, uma ponta de faca, e do lado da direita um coco na mão? Porque você interagindo junto com o povo da outra banda, você ainda vai se desagregar de perto de toda a sua essência como espírito. O que de negativo maior você deixou entreaberto na terra. Tá certo assim? Ele falou, tá certo. Falei, eu quero que você seja um bom espírito lá da banda de cá e da banda de lá. Ele falou, tá certo, seu Zé. E aí eu fui ensinando, ensinando, ensinando, fui um bom trabalhador, já trabalhando aí, ajudando. Então esse é uma passadinha, fora outros e outros. Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Então, às vezes não se aceita as coisas. Não se aceita. Mas tem que aceitar, porque quando chega lá, não tem jeito de voltar lá, viu, meu filho? Nossa. E se não aceita as leis espirituais e supremas, também vai ser corrigido. Vai sofrer um pouquinho a mais, viu, meu filho? Às vezes o espírito vai dizer, eu quero voltar para o mundo material. Ele volta para o mundo material, mas ele já não é mais material. Ele é espírito, então ele fica vagando. Vagando, vagando, perdido, perturbando. Sim. Dando só sofrimento para as pessoas que ele acaba se aproximando. Nossa. Entendeu, meu filho? Sim. Então, serviu isso aí para você? Sim. Nossa, bastante. Muito obrigado. E parece que às vezes tem espíritos que, para a própria correção, os senhores mestres ou os senhores pedem para ele passar um tempo lá com o Exu para ver o resultado de quem age fora da lei. Porque Exu vai lá e cuida de um monte de gente que agiu fora da lei, e a pessoa, de tanto ver aquilo, acaba no íntimo dela dizendo, eu não quero mais isso. É, tem esse. Poxa, mas não é só para ver. Ah, só para ver aquelas pessoas que Exu está tratando, está cometendo erro. É. Às vezes é mandado ali para acompanhar Exu, meu filho, justamente para quê? Para quê? Para desagregar, para tirar da vida daquele que é espírito as coisas erradas que ele deixou pelo caminho, que deixou entreaberto, para fazer ele entender que todo aquele processo de coisas erradas que ele fez, que refletiu na vida dele como espírito, ele precisa acudir o outro para não poder fazer errado como ele já fez. Então isso é importante. Por isso que quando se desencarna, vai direto para o mundo do Exu, porque o Exu é o mais próximo de vocês. Sim. E o Exu, ele tem a sabedoria do ser encarnado, agregado, ajuntado, feito ali um angu, ali uma panelada toda, para ser ali o auxílio de quem precisa, que está vivendo ainda no mundo. Então, esses espíritos, quando saem do corpo, vai para lá, o Exu já segura, fala, esse vai pertencer a essa falange, esse vai pertencer a essa falange, E vai trazendo na terra ensinando, trazendo na terra ensinando. Aí chega um determinado tempo que fala, você vai embora, você continua, você vai embora, você continua. Você vai para um grau a mais, você vai ficar aqui. Para que aprenda com os erros dos outros, já sabendo se livrar dos próprios erros que se cometeu aqui. Nossa. Eu? Por isso que é importante a cultuação dos Exu, o tratamento dos Exu. Porque os Exu é o elemento de tudo isso. Você acha que o que o São Antônio Ferreira de Juazeiro não gosta de dar uma sambadinha no meio dos Exu? Eu gosto, porque já passei por lá e passo. É. Bebo, sou respeitado por todos eles e respeito todos eles. Sim. Eu? Nossa. E o senhor, o seu relacionamento com Exu, assim, é, por exemplo, o senhor vai entrar num cemitério, o senhor pede para os caveiras licença, como é que é? Eu só peço, meu filho, que quem está cuidando, quem está sendo a vigília ali, me dê licença para eu passar. É. E quando eu começo a fazer as coisas, aí eu digo aos vigia daí, venha me ajudar aqui, compartilhar um pouquinho com ele, para as coisas que a mundo faz. E chamo para ajudar. E vão ajudando. Cada lugar, nós vamos pedir licença um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E vai se unindo todo mundo, porque todo mundo é todo mundo, somos iguais. E aí vamos fazendo as coisas. Eles são apenas trabalhadores da luz na escuridão. Exato, né, meu filho? Eles são trabalhadores da luz, fazendo o maior resgate que a alma necessita, que é ali fazer o tratamento daquilo que é tão impuro que na Terra foi cometido, para não atravessar o espírito, para o mundo espiritual continuar errante. Quantos Jesus você já escutou dizer, olha, eu fiz tanta coisa errada e vim parar aqui. Agora ele não é mais errante, porque ele sabe dos erros. Então ele é o maior resgatador de elementos das coisas negativas, é eles. Uma pessoa, seu Zé, um espírito disse certa vez que o Exu é o espírito de mais luz, porque ele consegue ficar no meio da escuridão e não se envolver com ela por maior tempo, por maior espaço de tempo. Poxa, até a luz dele é muito grande. Eu não vou fazer falar para você que seja o espírito de maior luz. Sim. Porque o espírito de maior luz é Deus. É. Né? É. Mas é um dos maiores trabalhadores, né, meu Olha. Filho? É um dos maiores trabalhadores que tem. Merece um respeito. Merece um respeito. Muito bem. Você gostou da Jurema, minha filha? Isso é bom. É muito bom, né, seu Zé? A Jurema é uma ciência fina. Eu sou caboclo lá da tribo de Jurema, risca ponte e joga pemba, filho de Umbanda, vem trabalhar. Filho de Umbanda, vem trabalhar. Caboclo Saraputinga, que bebe água no coité, mora na beira da praia, joga flecha na ponta do pé. Eu sou caboclo lá da tribo de Jurema, risca ponte, joga pemba, filho de Umbanda, vem trabalhar. Filho de Umbanda, vem trabalhar. Caboclo Saraputinga, que bebe água no coité, mora na beira da praia, joga flecha na ponta do pé. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá!